passando Paripa em Delta Papá. Copiado, reporte rotatória, mantendo no 1500 pés. Passará, Papá. Controle de Salvador, boa tarde, a trip 562630, nível 140. Azul 4116, prossiga para 2000 pés, autorizado LS X-Ray, altímetro 095, reporte do meu presidente. Autorizado, descida para 2000 pés, LS 095, autorizado X-Ray, azul 4116, botar no localizador. Controle Salvador, trip 5626. Salvador, muito boa tarde, eu tô 3805, no ponto espera 10 pronto. Alinhar e manter. E manter em 3805. Eu consigo. TP-5490, não chamou esse controle. Ok, 5626 da trip chamando, passou Conde e comprou a de Bonf, nível 1040. Reporte de descida na rua de Bonf, trip 5626. 5626, mantém 140 chamando a descida. Existe possibilidade da pro a turma da presente? É o número 4, comandante, ainda. Mantém a rua de Bonf. Ok, mantendo Bonf. Chamarei descida, trip 5626. Obrigado, senhor. Da rotatória em Delta Papá. Papá, chame o Torre Salvador, 1-1-8-6-6. Depois veio. No 5, confirmando pela B1-1-3-8. Afirmativo, 1-3-8. Pátio de Alfa, 18-6 para decolagem da pistão 0, 1015. Boa tarde, senhorita, 6-0-0. Fora. Torre India Delta Papá, passou a rotatória. India Delta Papá, ciente, complete para final da 1-7, já me encontrei mais travado. Passará, Papá. Copiado a frequência de evaporação, o Bravo QX. A 2-1-0, prossiga para 3.000 pés, altímetro 1-0-1-5, reduzindo agora para 2-1-0 nós. Para 3.000, ajustado 1015, redução de velocidade 210 nós. Poxanei 6-2-1-0. Salvador, gol 9-6-0-0, pronto. Pode esperar 1-0, pronto. Boa tarde, autorizado a linha 1 aqui. Lema tem, 6-0-0. 3805 decolou 5-5. Chame controle, boa tarde. Controle 208, obrigado, bom permanecer. Obrigado. Índia Delta Papá, confirme o trem. Nós, 2 decolou. Autorizado pouso na pista 17, 1-4-0-0-0-7-9. Ó. Obrigado. Tem 070-641. Prossiga para 4.000 pés, altímetro 1-0-5, 6-1-4-1. 4.000, 6-1-4-1. 1600, autorizado decolar 150 graus 079. E decolagem 600. Para o controle. 3805 da TAM, passa 3500, cumprindo o perfil da Dael. Tem 3805, contato ordem de decolagem, subam 340. É presente e está autorizado por hoje, Dael. Está presente direto da EL, tá? 3805. Puxa na M1141, ainda é o número 3, reduza para 2109. 10, 10, reduzindo. Vitor, é o controle, prossiga. 1924, tá no 10. Estiver em movimento. Copiado, sobrevoo de Móvel de Deus, reporte no regresso, confirmando o plano B. Confirmando quem chamou o solo. 1934, guarda na pushback no 10. Completa ILS X-Ray, chamando torre 1836. Chamando a torre 286, completa, mas o 4 não é bom. O Xanar 6210, prossiga para 2000 pés, que autorizado ILS, reporte localizador. 2000 de VLS, vai reportar o localizador, Xanar 6210. 360, copia? Firmo. Autorizado Galeão 360, via Pêndulo 10. Decola pista 10, a curva é à direita, saída da Eulida Bridge. O controle opera em 1208, aciona 5150, cotejo. Autorizado 360 Galeão, decola da 10, curva à direita. Da Eulida Bridge pela Pêndulo 10, 720-8, 5150, gol no 394. Correto, quando pronto, chama em posicionamento no 05. Afirmativo, está pronto. Confirmando, já está pronto? Afirmativo. Livre, chame táxi. Camará. Ok, duas aeronaves transmitiram ao mesmo tempo. Confirmando, é o TAM me chamando para o táxi, são 3216. Afirmo, 3216, para o táxi, João Pessoa, 445-104 agora. Via entre alfa até o ponto de espera, quando então se chama a torre, na frequência 1186, estado no 015, bom voo? Via entre alfa, 286, tá 3216. Trip 5489, puxa acionamento, parte 3, boa tarde. Muito boa tarde, no parte 3 está livre, chame táxi. Está livre, obrigado, chamarei táxi. Falou, Xanar 6315, está pronto para a cópia com Paraguaru. O Xanar 6315, aguarda de cópia Guarulhos, via Pêndulo 10, prepare a da Eulida Bridge. Da Eulida Bridge, para aguarda a nossa cópia, o Xanar 6315. Oceaner 6315, autorizado Guarulhos, nível 360, decola 10 com curva direita, saída da Eulida Bridge. O controle opera em 1208, aciona 5173, cotejo. Dado visual com a cabeceira 10. 6210, completa a LS X-Ray, chama a torre 1836. 286, boa tarde, 620. Oceaner 6141 para o curso localizador, esquerda, proa 115, reporte estabilizado. Esquerda 115, passará no Oceaner 6141. Sim, quando pronto, chame em posicionamento no 04. Sim, é de Famará 6316. No solo 01, libera a direita, solo 121. Librando a direita, solo 219, azul 4166. Copiado, Copiado, com no 924, confirmando. Foi o 924 que chamou? Foi, 924. 924, está autorizado o táxi até através do 06. Nós estamos aguardando a aeronave da companhia liberar. E assim que ela liberar a sua passagem, você prossegue via pátio principal em Alfa até o ponto de espera da 10. Quando chama a torre, no 86. A aeronave da companhia está finalizando o push no 05, ok? Livre até através 06, 924. Paulo Salvador, bom dia, boa tarde, azul 4196, liberou na sua escolha. 4196, prossegue táxi via Alfa, reportando antes da Juliette. Prossegue táxi via Alfa, reportará antes da Juliette, azul 4196. Sol Salvador, Prip 5489 para o táxi, 71 a bordo, autonomia de 4 horas e 20, alterna Salvador. Já viu direto pelo ar. Rod Pelô, Prip 5626. Puxa. Observando, prossegue no táxi, Prip 5489. Mandou avião 41 visual, copia. Copiado, passando Duma, completa direto, chamando Torre 1-1-8, décimo meia, é 1-4-1. 8-6, 4-1. Também é 1-4-1, passou Duna, estabilizado no localizador. Confirme, é o 6-1-4-1. Afirmo, 6-1-4-1, mantendo o lock, passou Duna. Ciente, é número 2, chame passando Simbra. Camará. Solo Gol 1-3-3-3, posição 8, puxando mesmo. O fundo, terminal 3-3-2-5. Chutar 3-8-0-5, Recife 2-5-1-3-3-2-5, obrigado, tchau, tchau, uma boa semana. Valeu. Chanel 6141, Airbus da TAM, alinhando para decolagem, pista 1-0. Aviso alto, prazo. Pista aguarde. Aguarde, desejo. Para o táxi, voo 1394, 1237, 340, Campinas. Via pátio Indy Alpha até o ponto espera quando chama a torre na frequência 1-86, ajustado 1-0, 1-5, bom voo. Obrigado, até a próxima. Trip 5489, vai prosseguir a retaguarda do Boeing até o ponto de espera da 10? Afirmo, 5489. Olá, sou 4-1-6, antes da Juliette. O azul 4-1-1-6, após o trip, você vai prosseguir via Juliette até o 09. Após o trip, vai prosseguir via Juliette até o mar, eu estou fazendo um... Salvador, Salvador, chame 6210, boa. 6210, prossegue táxi Alfa, reportando para Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette, ó, chame 620. 333, coordenem com a equipe de solo após a passagem do Embraer da Azul que parqueia para o 09. Tem livre posicionamento no 8, chamando para o táxi. Vai. Após a passagem do Embraer da Azul no 09, livre posicionamento para o 36. Chanel 6141, vento no 30 grau, 07 nós. Aguarde autorização de pouso. Na sua escuta. Copia. Copia. Autorizado Galeão 380, conforme a rota do plano, via pelo 10 após segue a rota. Decola da 10, curva é à direita, saída da El, Leda Pitre, o controle Salvador opera 1208, aciona 5167, coteja. Afirmativo da 3196, autorizado Galeão, nível 380, conforme até pelo 10, depois conforme a rota. Sai na da El, Leda Pitre. Chama o controle 1208 e transponder 5167. Correto, quando pronto, chama em posicionamento no 03. Acima aqui no 03, chama em push. O Chanel 62, 10, Juliette para o 05. Nível táxi, via Juliette para o 05, o Chanel 62, 10. Tô no meio, boa tarde. 32 no meio, boa, contato na área de colagem, suba 370, saia Momo. Roma, sessão 370, 3216. Ali Mantê. Ali Mantê 924. Ser usado a linha e manter. Isso aí, está tá ingressando as costas. Oxa, NER 6141 no solo 07, libera a direita, solo 121, decimal 9. Resonar. Alfa, reporta antes para Juliette. Alfa antes para Juliette. Autorizado decolar, 140 graus, 089. Autorizado decolar o lado 24. Via 141, apenas observe o cruzamento da Alfa por duas viaturas, ok? Tá, tá avistando. P5626, prossiga para 2000 pés após Pelovo e Duna para Willis X-Ray, pista 1-0. Já autorizado. E reporte novo, querido. Peço para 2000 pés, reportará estabilizado o 5626. TRIP 5489, está no ponto de espera pronto. Mantenha o ponto de espera número 2. 5489. Julieta, chefe. 6141, Juliette para o 06. Ingresso na Juliette 06. Tudo bom, 333 para o táxi. 178 ao bordo, 4 horas e 35 para o final, telecom. Observa o parqueamento do Airbus Avianca para o 06 e após, prossegue via parte principal Indy Alpha até o ponto de espera da 10, condição a torre 186, ajustado no 0-15. Avianca, após a passagem do Avianca, Indy Alpha ponto de espera da 10, torre 186, gol 135. Gol no 394, autorizado a decolar, 150 graus, 08. Desde decolagem no 394. Cuca, troque seu código para 5147, gol 194. Ok, 5147, a saída Cuca, possibilidade de aprovar Aracaju? Aliás, eu aprovar Maceió. Aguarde com direção. O gol 194. O 35626 estabilizado no localizador. 5626, completa ele a 6-6, chamando torre 1-1-8-3-9-6. 118-6, 35626. Torre Salvador, Tripe 5626. Tripe 5626, cheque trem, chame passando Simbra. Portará passando Simbra 5626. Golão 394, decolou os 1-2, chame o controle. O controle, obrigado, boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, Golão 394, decolou na 6-4. Chamou 9924. 1394, contato radar de colagem subam 360, saída da EL. 360 da EL, 394. 1924, 1924, passando 080, está agora sob vigilância radar. Não será possível voar Maceió, ok? Mantém terceira saída, 924. 924, mantém terceira. Pelo trip 5626 dá tempo, que agora a gente passou o STR. Autorizado o pouso, cheque o trem de pouso, por favor. Vai só ele travado, trip 5626. Autorizado o pouso no 50 graus 07 nós. 5626, pouso autorizado. E 561 para Brasília, já temos autorizado 380, copia? Copia. 6561, autorizado Brasília 380, via Pêssego 17, decola 10, curva à direita, saída arbóia LF após direto, o controle opera 1208, senhora 5175, cotejo. Oi Salvador, boa tarde, gol no 333, um ponto perto, 10 como número 2. Decola a curva à direita. Para entender a saída, só após a Elefa, 1280, 1208, controle, transponder 5175, 3561. Na saída, Arbor Elefa, após confirmar Arbor Elefa, saída, confirma. Arbor Elefa, 3561, direto. Correto, 3561, quando pronto, só me puxa o estacionamento no 01. Chama lá. 4065 ao solo, prossiga. Dael. Pode prosseguir via Eu Pesulo 10, confirme. Afirmativo, Dael, é Brit. 5485. 2685-2545, 3, 2 da manhã. Aí mantém, trip 5489. Ali mantém, 5489. Trip 5626, no solo 15, libera direita, solo 121-19. Direita 219, 5626. Solo Salvador, trip 5626. 5626, Alfa Quilo para o Pátio 3. Alfa Quilo, Pátio 3, 5626. 0 grau, 079. 489, autorizado a decolagem. 489, decolou 196, chama o controle. 208, obrigado, bom dia. Bom dia. Gol no 333, aguarde para ingresso e decolagem. Previsão de mais 2 minutos para ingresso. É, está aguardando no 333. Controle Salvador, trip 5489, boa tarde. Racionado 0125, filho. Uno 17, copiado. Prossiga com referência de olhos, 500 pés. Prossiga com o plano da rotatória. Salvador 5489, ele é trip, bom dia. Gol 1924, eu chamo agora o centro Recife, 12685, alterna 12545. 12685, 12545, 924, obrigado. Trip 5489, o contato radar na decolagem subou 200 na saída Arbor. 200 na Arbor, 5489. Quem manter gol no 333? Ali mantém, 333. Dor, tanto 3193 para o pushback acionamento, posição 3. Autorização 0 na vida companhia no setor, ok? 1394. Chame agora o centro Recife, 1251, na alterna 3325. 513325, obrigado, boa tarde. Autorizado decolar, 130 graus, 079. 3 graus de decolagem com o